Há quanto tempo eu estou assim? Nem lembro como vim parar aqui. Os meus pulmões quase sem oxigênio, as minhas veias sem sangue correndo. Tava em casa, a TV me mostrou a ilusão que me manipulou. Liguei, formei o time de consumidores legais, mas na verdade éramos os causadores de funerais. Já fui criativo por natureza, já tive amigos, uma vida e certeza. Já soube a hora certa de parar, mas influências dobraram as horas. Agora só paro quando vomitar, bebendo alegria, injetando esperança. Cheira a dignidade, apagar as lembranças. Foi como disseram que eu me sentiria, mas efeito contrário é perder a família. Me sinto sozinho no barzinho lotado, cadê minha vida? Me digo onde eu acho cocaína, crack, álcool, tabaco. Não importa a marca, me sinto mais fraco, porra. Não vem cortar os palavrão, corta as mentiras da televisão. Corta, corta tudo, mas não é para 18. Sofrimento alheia, felicidade, quem venera o esgoto. Doses de goró, ou litros de demência. Uns tragos pra inspirar nossas incompetências, sociedade classe A. Não importa o conteúdo, a embalagem é o que compensa. Doses de goró, litros de demência. Uns tragos pra inspirar nossas incompetências, sociedade classe A de audiência. Não importa o conteúdo, a embalagem é o que compensa. E novamente aqui estou no boteco de sempre sentado, degustando da última dose daquilo que me deixou afetada. Ao meu redor umas minas de olho nos manos que paga o mais caro. E do outro lado um chegado determinado a ficar dopado. E King! Ele grita: quanto tempo, meu parça? Fazendo uns rap, tô bolado. Acha mesmo que com esse boné se disfarça? Não se assuste, tô chapado, mas logo isso passa. Senta aí, aproveita e enche esse copo, devassa. Falando em devassa, lembrei daquela safada que trouxe até aqui em tamanha cilada. Mas ela falava e me embriagava, mas eu nunca fui o que ela sonhava. Me entreguei na esperança de um amor intenso, mas as vadias não sabem lidar com bom senso. Ela sabia que pra bons shots eu era propenso, e uma boa garrafa de uísque eu não dispenso. Situação pior, e o amor decaiu. Já nem me olha, de mim desistiu. Ela me ignora e de novo mentiu. Acordei agora, pois ela fugiu. King! Ele grita: por que cê tá me olhando assim? Já expliquei a história, bebi do veneno que trouxe o meu fim. Foda-se, ninguém ligar pra mim. Ligar pra mim. Só a bebida nessa história que confiou em mim. Doses de goró, litros de demência. Uns tragos pra inspirar nossas incompetências, sociedade classe A, alienada. Não importa o conteúdo, a embalagem é o que compensa. Doses de goró, litros de demência. Uns tragos pra inspirar nossas incompetências, sociedade classe A de audiência. Não importa o conteúdo, a embalagem é o que compensa. Um sagradado de cerveja, metros quadrados de tristeza pra uma criança. As únicas coisas que um pai alcoólatra põe na mesa, a incerteza que consome as madrugadas. Filho só me recorre a Deus pra se livrar do vício criado pelo homem. A ganância é o pior vício, o exagero é suicídio. Ser pai não é um cargo, tenha sempre em mente isso. Cidade dos viciados, fuja da rebelião. Rebelião. Governo que acabar com crack, com cigarro e cerveja na mão. O álcool apaga os caminhos, mas ainda restam dois. O do copo até a boca e o de casa pra quebrar depois. Sentir a cara de bebida pra se sentir mais macho. Se bem me lembro, foi desse jeito que um sem noção arrancou um braço. Entre goles associe uns tragos, entre porres associe estragos, entre mortes associe crimes fartos. Entre povos associe governos falhos.